sei como é amar. Baby, não vai dar, só pra cê pular. Come on, hop up in my ride. Essa noite é play, play, back. Que nós vai embalar, só pra cê dançar. Só pra cê dançar, yeah, yeah. Eu sei como é amar, baby, não vai dar, só pra cê pular. Come on, hop up in my ride. Essa noite é play, play, back. Que nós vai embalar, só pra cê dançar. Só pra cê dançar, yeah, yeah. Princesa do baile, nunca deu bola pra mim, nem pra eles, pra quem mais te ama. Seu sonho era grande, calçada da fama, mas pra brilhar forte, a estrela então parte em busca de um espaço longe da cidade. Então todos viam na televisão cê dançar demais com outro rapaz que roubou seu. Eu sempre torci por você, mas tenho que dizer. E eu sei como é amar, baby, não vai dar, só pra cê pular. Come on, hop up in my ride. Essa noite é play, play, back. Que nós vai embalar, só pra cê dançar. Só pra cê dançar, yeah, yeah. Baby, não vai dar, só pra cê pular. Come on, hop up in my ride. Essa noite é play, play, back.